banda W7. Emoção, do início ao fim. A Carroça da Saudade. Só você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você. Volta bebê, volta neném, volta bebê. Eu vou com saudade daquela cidadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém. É W7 ao vivo. Banda W7. Só você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê.